9:03. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. A Cultura AM apresenta. Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. A gente começa o programa de hoje ouvindo Dick Farney. Todos nós temos.